Podes só ir ser do Kel. Temba-se cá ainda. Monta aí o Adana na posta, mãe do Kel. Ei, deixa-lhe. Passa dessa raia do que tu anda. Oh.